Ficheiros 103, capítulo 66. Um sacrifício necessário. Esta noite os mortos foram enterrados com honras militares e três criminosos capturados na batalha foram enforcados diante do chefe do exército. Isso proporcionou grande satisfação aos homens e nesse momento foi um sacrifício necessário para apaziguar os murmúrios das tropas, que exigiam que fosse executada imediatamente a justiça pública contra alguns dos criminosos capturados durante a ação e contra os quais tinham enfrentado tantos perigos e sofrido tantas perdas de vidas e de sangue. Diário da Expedição contra os Insurgentes. William Tryon. Roger puxou com força a corda à volta dos seus pulsos, mas só conseguiu fazer o cânhamo áspero afundar-se-lhe ainda mais na carne. Podia sentir pele arranhada a arder e a sensação de umidade que ele julgava ser sangue. Mas as suas mãos tinham ficado tão dormentes que não sabia ao certo. Sentia os dedos do tamanho de salsichas, a pele repuxada. Estava deitado onde Buckley e os seus amigos o tinham atirado, depois de lhe amarrarem os pulsos e os tornozelos na sombra de um tronco caído, molhado até aos ossos do rio. Estaria a tremer de frio se não estivesse a lutar tão desesperadamente para se libertar. Em vez disso, o suor escorria-lhe pelo pescoço, as faces queimavam e ele sentia como se a cabeça fosse explodir com o influxo tempestuoso de sangue. Eles amordaçaram-no com a bandeira de tréguas, enfiando o lenço tão fundo na sua garganta que ele quase sufocou, e taparam-lhe a boca com o seu próprio lenço de pescoço. Antepassado ou não, ele iria dilacerar William Buckley Mackenzie, mesmo que fosse a última coisa que fizesse. Ainda estavam a dar tiros nas imediações, não mais em rajadas, mas ouvindo-se aqui e ali aleatoriamente. O ar cheirava a fumo de pólvora e, ocasionalmente, algo passava a assobiar pelas árvores como um dragão, partindo e arrancando galhos e folhas. Balas de canhão? Uma bala de canhão tinha atingido a margem do rio com um baque surdo anteriormente, enterrando-se com uma pequena explosão de lama e momentaneamente interrompendo a luta. Um dos amigos de Buckley soltou um grito e correu, chapinhando a água, para abrigar-se no meio das árvores, mas o outro permaneceu onde estava, agarrando e desferindo socos, alheio ao tiroteio e à gritaria, até que ele e Buckley conseguiram pressionar a cabeça de Roger debaixo d'água e dominá-lo. Ainda conseguia sentir a água do rio a queimar-lhe os seios nasais. Conseguiu finalmente pôr-se de gatas, curvado como uma larva, mas não ousava erguer a cabeça por cima do tronco, com medo de que fosse decepada. A fúria corria com tanta impetuosidade pelas suas veias que ele nem chegara realmente a ter medo, mesmo ao perceber que a batalha estava a ter lugar à sua volta, mas não perdeu completamente a lucidez. Esfregou o rosto com força contra a casca áspera do tronco, tentando deslocar a tira de linho amarrada em torno da sua cabeça. Funcionou. A ponta de um galho partido prendeu-se nele e ele levantou a cabeça com um safanão, puxando o lenço para debaixo do queixo. Grunhindo com esforço, empurrou um pouco para fora o lenço enfiado na boca, prendeu-o no mesmo toco de galho e atirou a cabeça para trás. O pano encharcado saiu-lhe da garganta como um engolidor de cobras ao contrário. Sentiu vontade de vomitar, a bilis tendo-lhe subido ao fundo da garganta. Respirou fundo, ávido por oxigênio, e o estômago acalmou-se um pouco. Ótimo, conseguia respirar. E agora? O tiroteio continuava e ele ouviu estalidos à sua esquerda, à medida que vários homens abriam caminho pelo meio da mata, alheios a qualquer obstrução. Pés corriam na sua direção. Agachou-se atrás do tronco, mesmo a tempo de evitar ser massacrado, quando um corpo foi arremessado por cima dele. O seu novo companheiro arrastou-se tropegamente de gatas, pressionando-se com força contra o tronco, e só então deu conta da sua presença. Tu era o Barba Negra do acampamento de Husband. Olhou furioso para Roger, o sangue lentamente a tingir-lhe o rosto. Conseguia sentir o cheiro do homem, um fedor penetrante de medo e raiva. O Barba Negra agarrou pelos colarinhos, puxando com um safanão. Isto é culpa tua, filho da mãe. Com as mãos e os pés ainda amarrados, ele conseguia defender-se, mas atirou-se para trás, tentando libertar-se. Deixa-me, idiota. Só então o homem percebeu que ele estava amarrado e, na sua perplexidade, acabou por o soltar. Perdendo o equilíbrio, Roger caiu de lado, arranhando o rosto dolorosamente na casca do tronco de árvore. Os olhos de Barba Negra esbugalharam-se de surpresa. Depois semicerraram-se de júbilo. Por Deus, foste capturado! Que sorte! Quem é que te apanhou, idiota? Ele é meu. Uma voz escocesa, grave, atrás dele, anunciou o regresso de William Buckley Mackenzie. O que é que queres dizer com isso? O que é culpa dele? Isto. O Barba Negra apontou, indicando o campo à volta e o final da batalha. A artilharia cessara e não se ouviam mais do que tiros de rifle esporádicos ao longe. Este maldito Falinhas Mansas foi ao acampamento hoje de manhã a perguntar por Herman Husband e levou-o para uma conversa particular. Não sei o que diabos disse, mas quando terminou, Husband saiu, montou imediatamente a cavalo, disse-nos a todos nós para regressarmos a casa e foi-se embora. O Barba Negra olhou furiosamente para Roger e, levando a mão para trás, esbofeteou com força no rosto. O que é que lhe disseste, miserável? Sem esperar por uma resposta, ele virou-se novamente para Buckley, que olhava do seu prisioneiro para o seu visitante, um olhar de profundo interesse, enrugando-lhe as sobrancelhas espessas e bem delineadas. Se Herman tivesse ficado connosco, nós teríamos aguentado, vociferou Barba Negra. Mas o facto de ele se ter ido embora tirou-nos o chão debaixo dos nossos pés. Ninguém sabia o que fazer. E quando demos por isso, lá está o Tryon a apregoar a capitulação. E é claro que não iríamos fazer isso. Mas também não estávamos preparados para lutar. A sua voz esmoreceu ao ver os olhos de Roger sobre ele e desconfortavelmente consciente de que Roger o vira a fugir em pânico. Só havia silêncio do outro lado do tronco. O tiroteio tinha cessado. Roger estava a começar a perceber que não só a batalha estava terminada, mas completamente perdida. O que significava, por sua vez, que os homens da milícia provavelmente estariam a fervilhar por toda esta área em pouco tempo. Os seus olhos ainda lacrimejavam da bofetada, mas ele pestanejou até os limpar, fitando Barba Negra com furor. Eu disse a Husband o que lhe digo a si, disse ele, com toda a autoridade que conseguiu reunir, amarrado e deitado no chão como um peru de Natal. O governador fala a sério. Ele pretende sufocar esta rebelião e, ao que parece, é o que acaba de fazer. Se quiser sobreviver, e eu julgo que é o que você quer, com um grunhido de raiva, o Barba Negra agarrou Roger pelos ombros e tentou esmagar-lhe a cabeça contra o tronco. Roger contorceu-se como uma enguia. Recuou, soltando-se das mãos do homem, e em seguida investiu para a frente, dando uma cabeçada direitinha no nariz do Barba Negra. Sentiu a gratificante trituração de osso e cartilagem. Sentiu o jato de sangue quente e pegajoso no seu rosto e caiu sobre um dos cotovelos, arquejante. Ele nunca tinha dado a ninguém um beijo de Glasgow, mas pareceu-lhe uma reação natural. O choque feriu-lhe ainda mais os pulsos, mas já não se importava. Só queria que Buckley se aproximasse o suficiente para receber o mesmo tratamento. Buckley observou-o com uma mistura de divertimento e cauteloso respeito. Um homem de talento, não é? Um traidor, um ladrão de mulheres e um zaragateiro. Tudo no mesmo embrulho, não é? O Barba Negra vomitou engasgando-se com o sangue do nariz partido. Mas Roger não lhe prestou qualquer atenção. A sua visão tinha ficado mais nítida. E ele mantinha o olhar fixo em Buckley. Ele sabia qual dos dois oferecia uma ameaça maior. Um homem que confia na sua mulher não precisa de se preocupar se outra pessoa a tenta roubar, disse ele. A raiva apenas ligeiramente doseada com cautela. Eu confio na minha mulher e não preciso da sua, Amadine. Buckley estava bronzeado e intensamente corado da luta. Mas diante disto, um vermelho ainda mais escuro tingiu-lhe as faces. Mesmo assim, manteve a compostura, sorrindo ligeiramente. Casado? A tua mulher deve ser muito feia para andares a perseguir a minha. Ou será que ela te expulsou da cama porque não a satisfazias adequadamente? O ranger da corda nos seus pulsos lembrou a Roger de que ele não estava em posição de argumentar. Com esforço, conteve a resposta que tinha na ponta da língua e engoliu-a. O gosto era terrível. A menos que queiras que a tua mulher fique viúva. Acho que é a altura de irmos andando, não? Disse ele. Fez um movimento brusco com a cabeça, indicando o lado distante do tronco, onde o breve silêncio fora sucedido pelo som de vozes distantes. A batalha acabou. A vossa causa está perdida. Não sei se eles pretendem fazer prisioneiros. Já fizeram vários. Buckley franziu a testa, obviamente indeciso. Não havia muitas opções, pensou Roger. Buckley tinha de o deixar ir embora, abandoná-lo ali, amarrado, ou matá-lo. Qualquer uma das duas primeiras opções era aceitável. Quanto à terceira, certamente, se Buckley pretendesse matá-lo, ele já estaria morto. É melhor ir-se embora enquanto pode, sugeriu Roger. A sua mulher deve estar preocupada. Foi um erro mencionar Morag outra vez. O rosto de Buckley ficou ainda mais escuro, mas antes que ele pudesse dizer alguma coisa, foi interrompido pelo aparecimento da própria mulher na companhia do homem que ajudara Buckley a amarrá-lo. Will! Oh, Willy! Graças a Deus estás a salvo. Estás ferido? Ela estava pálida e ansiosa e trazia um menino nos braços, agarrado ao seu pescoço como um macaquinho. Apesar do fardo, estendeu uma das mãos para tocar no marido, para se certificar de que ele não estava ferido. — Não te preocupes, Morag, disse Buckley bruscamente. — Não me aconteceu nada. No entanto, deu-lhe umas leves palmadinhas na mão e beijou-a na testa, meio envergonhado. Ignorando esse terno reencontro, o companheiro de Buckley pontapeou Roger com a ponta da bota. O que fazemos com ele então, Buck? Buckley hesitou, desviando a atenção momentaneamente da sua esposa. Morag, ao avistar Roger no chão, soltou um grito abafado e tapou a boca com a mão. O que é que tu fizeste, Willy? Gritou. Deixa-o ir, por amor de Santa Brígida. Não. Ele é um maldito traidor. A boca de Buckley comprimiu-se numa linha severa, obviamente descontente por a mulher se importar com Roger. Não, não é, não pode ser. Agarrando o filho junto ao peito, Morag inclinou-se para olhar para Roger, uma ruga ansiosa entre as sobrancelhas. Vendo o estado das suas mãos, arquejou e voltou-se indignada para o marido. Will, como podes tratar assim este homem, depois de tudo o que ele fez pela tua mulher e pelo teu filho? Por amor de Deus, Morag, saiam daqui, pensou Roger, vendo Buckley cerrar o punho repentinamente. Buckley, obviamente, era um filho da mãe, ciumento, e o facto de estar do lado dos vencidos na batalha que acabara de ocorrer não contribuía em nada para o temperamento. Sai daqui, Morag, disse Buckley, reproduzindo o sentimento de Roger numa linguagem mais ríspida. Isto aqui não é lugar para ti e para o menino. Leva-o daqui. O Barba Negra tinha recuperado ligeiramente por esta altura e postou-se ao lado de Buckley. Baixou os olhos para Roger, furioso, segurando delicadamente o nariz inchado com as mãos. Corta-lhe a cabeça e acabamos com isto. Enfatizou esta sugestão com um pontapé nas costelas de Roger, que o fez enroscar-se como um camarão. Morag soltou um grito agudo e deu um pontapé na canela do Barba Negra. Deixe-o em paz. Barba Negra, apanhado de surpresa, deixou escapar um grito estridente e recuou, saltando ao pé coxinho. O outro companheiro de Buckley pareceu achar a cena mais do que engraçada, mas reprimiu as gargalhadas quando Buckley lhe deitou um olhar furioso. Morag estava de joelhos, a pequena faca que carregava na cintura já na sua mão, tentando cortar as amarras que prendiam os pulsos de Roger. Por mais que apreciasse a sua intenção, Roger preferia que ela não o tentasse ajudar. Era mais do que evidente que o monstro de olhos verdes, original, tinha pleno domínio da alma de William Buckley Mackenzie e olhava furiosamente das suas órbitas com uma raiva cor de esmeralda. Buckley agarrou na mulher pelo braço e levantou-a com um safanão. O menino, assustado, começou a gritar. Vai-te embora, Morag, disse Buckley, rangendo os dentes. Anda, desaparece daqui. Sim, vá-se embora, acrescentou o Barba Negra, furioso. Não precisamos da sua ajuda, mulherzinha intrometida. Não fales com a minha mulher dessa maneira. Girando nos calcanhares, Buckley deu um soco na boca do estômago do Barba Negra. O homem caiu desamparado no chão com toda a força, ficando sentado com a boca a abrir-se e a fechar-se numa cômica perplexidade. Roger quase sentia alguma compaixão pelo Barba Negra, que parecia não estar a sair-se bem com nenhum dos dois Mackenzie. O outro amigo de Buckley, que observara a troca de palavras com o fascínio de alguém a ver uma disputada partida de ténis, aproveitou a oportunidade para entrar na conversa, enquanto Morag tentava acalmar o choro da criança. O que quer que pretendas fazer, Buck? É melhor fazê-lo rapidamente e sair daqui, indicou o rio com um sinal com a cabeça, nervoso. Havia um grupo de homens a vir na direção deles, a julgar pelo rumor de vozes. Não eram reguladores em fuga, era um som ordenado. A milícia em busca de prisioneiros? Roger sinceramente esperava que assim fosse. Sim, Buckley olhou na direção de ruídos. Depois virou-se para a mulher, segurou pelos ombros, mas com delicadeza. Vai, Morag, quero-te a salvo. Ela ouviu o tom de súplica na voz dele e o seu rosto suavizou-se. No entanto, olhou do marido para Roger, que agora tentava telepatia mental, lançando pensamentos na sua direção com crescente desespero. Vai-te embora, por amor de Deus, mulher, antes que me matem por tua causa. Morag voltou-se para o marido, o pequeno maxilar projetado para a frente com determinação. Eu vou, mas jura-me, William Buckley, que não tocarás num fio do cabelo deste homem. Os olhos de Buckley arregalaram-se ligeiramente e os seus punhos cerraram-se, mas Morag manteve a sua posição pequena e feroz. Jura, disse ela, porque por Santa Brígida não vou partilhar a minha cama com um assassino. Claramente dividido, Buckley olhou do taciturno Barba Negra para o seu outro amigo, que saltava de um pé para o outro, como um homem aflito para ir à casa de banho. O grupo da milícia aproximava-se. Então ele olhou para o rosto da mulher. Está bem, Morag, disse rispidamente e deu-lhe um pequeno empurrão. Agora vai. Não. Estendeu o braço e tomou a mão do marido, puxando-a para o seu peito. O pequeno Jamie tinha-se recomposto do susto e estava aconchegado no ombro da mãe, a chuchar no dedo ruidosamente. Morag colocou a mão do pai na cabecinha do menino. Jura sobre a cabeça do teu filho, Will, que não farás mal a este homem, nem deixarás que o matem. Roger aplaudiu mentalmente este gesto, mas temia que ela tivesse ido longe demais. Buckley enrijeceu-se por um instante e o sangue afluiu-lhe ao rosto novamente. Após um momento de tensão, entretanto, ele anuiu com um único gesto de cabeça. Juro, disse serenamente e deixou cair a mão. O rosto de Morag descontraiu-se e, sem uma palavra, ela virou-se e afastou-se apressadamente, agarrando o filho contra o peito. Roger exalou o ar que estivera a suster. Santo Deus, que mulher! Esperava fervorosamente que ela e o filho ficassem a salvo. Agora, se o cabeça dura do marido resolvesse enfiar o pé num buraco e partisse o pescoço... William Buckley olhava fixamente para ele, os olhos verdes semicerrados em contemplação, ignorando a crescente agitação do seu amigo. Vamos, Buck. O homem olhou por cima do ombro na direção do rio, onde as chamadas em voz alta indicavam que a milícia esquadrinhava o terreno. Não há tempo a perder. Eles de facto disseram que Tryon pretende enforcar os prisioneiros e não pretende ser um deles? Ele disse isso. Falou Buckley suavemente. Continuava a fitar Roger nos olhos. E por um instante, Roger julgou ver algo familiar agitar-se naquelas profundezas e um calafrio de desconforto percorreu-lhe a espinha. Ele tem razão, disse Roger a Buckley, com um movimento brusco da cabeça na direção do outro homem. Vá-se embora. Não falarei nada contra si, por causa da sua mulher. Buckley contraiu os lábios ligeiramente pensativo. Não, disse ele finalmente. Acho que não falarás. Falar contra mim, quero eu dizer. Baixou-se e pegou na ex-bandeira de tréguas, suja e molhada do chão. Vai andando, Johnny. Cuida da Morag. Eu encontrar-me-ei contigo mais tarde. Mas, Buck, vai. Eu estou bastante seguro. Com um débil sorriso, os olhos ainda fixos em Roger, Buckley enfiou a mão na sua bolsa e retirou um pequeno objeto de metal embaçado. Com um pequeno choque, Roger reconheceu o seu próprio distintivo da milícia, com as letras CF toscamente gravadas no disco de peltre. Girando o distintivo na mão, Buckley virou-se para o Barba Negra que acompanhava os acontecimentos com interesse renovado. Tive uma ideia em relação ao nosso amigo, indicou Roger com um sinal de cabeça. Estás a perceber-me? O Barba Negra olhou para Roger e depois para Mackenzie e um sorriso começou lentamente a formar-se sob o nariz inchado e vermelho. Um leve tremor de inquietação que descia pelas costas de Roger transformou-se repentinamente num forte solavanco de medo. — Socorro! berrou. Socorro, milícia, socorro! Rolou sobre o corpo, contorcendo-se para os evitar. Mas o Barba Negra agarrou pelos ombros, puxando para trás. Ouviram gritos além das árvores e o barulho de pés a correr. Não, senhores, disse William Buckley, ajoelhando-se diante dele. Segurou o maxilar de Roger com mão de ferro, sufocando-lhe os gritos e apertando-lhe as faces até forçá-lo a abrir a boca. Eu, de facto, julgo que tu não vais dizer nada. Com um leve sorriso, enfiou o pano molhado e sujo até à garganta de Roger outra vez e amordaçou-o com firmeza, com o lenço de pescoço esfarrapado. Em seguida, levantou-se, segurando firmemente o distintivo na mão. Quando os arbustos se abriram, virou-se para os homens da milícia e acenou numa cordial saudação.